repertório novo. E aqui no bar da Marlene tem, viu? Vai, piriguete, vai, vai, vai. Galera do paredão, dá volume, dá volume. Tiaguinho Lua Rocha, samba amarelo com gelo. Uma verdadeira piriguete, quando vê uma aliança, começa a tomar flash. Elas gostam do que é proibido. Vocês que são casadas, segure seus maridos. Uma verdadeira piriguete, quando vê uma aliança, começa a tomar flat. Elas gostam do que é proibido. Vocês que são casadas, segure seus maridos. Na porta de um bar, de uma seresta, elas gostam de muvuca e de festa. Elas vão pra chamar atenção. Abre a roda que lá vem um arrastão. Vai, piriguete, vai. Chega a frente, toma flat, piriguete. Vai, vai, e vai, piriguete. Vai, chega a frente, toma flat, piriguete. Vai, vai, e vai, piriguete. Vai, chega a frente, toma flat, piriguete. Vai, vai, e vai, piriguete. Vai, chega a frente, toma flat, piriguete. Verdadeira piriguete, quando vê uma aliança, começa a tomar flat. Elas gostam do que é proibido. Vocês que são casadas, segurem seus maridos. Na porta de um bar, de uma seresta, elas gostam de muvuca e de festa. Elas vão pra chamar atenção. Abre a roda.